27, decolado aos 25, chame controle, frequência no 20.8, boa viagem. 208 da 3197. Pazul 2795, ideal de descida. Pazul 197, contato radar, só para o nível de voo 340, via saída sua voo. O TAN 3197, são voo 1 para o 340, solicita quanto possível para o da posição são voo. 97 autorizado, Leda, após Leda Dóximo. Azul 2. Leda Dóculo, TAN 3197, grato. Azul 2795, desça para 4.000 pés, o ajuste no 017. 4.000 pés, 2795. Controle Salvador, Azul 2795, por gentileza, seria possível ILS Whisky após Bonfi Serra Vitor 367? 2795, mantendo a chegada, mas a frente será autorizado o procedimento ILS Whisky. Ciente, obrigado, 2795. 2795, autorizada para o Serra Vitor 367, desça para 2500 pés, Autorizado assinado o procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado. Sente, 2.500 pés, autorizado pro Sierra Victor 367, reportará estabilizado 2795. Rota 3197. 97 confere, chame Recife, 128 decimal 35. 2835, até 3197. Salvador, boa noite, ao 54298 com a Lima, passando 210 para 150, boa noite. 54298, boa noite, acione identificação, autorizada via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador no 017. Bomed 1 para 5.017, 4298. 795, estabilizado no localizador. Azul 2795, torre em 1895. 1895, azul 2795, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, boa noite. Voz autorizada, pista no zero, vento 180 graus, 15 nós, ajuste no 017. Pouso autorizado, azul 2795. Forçaremos estabilizado para o 2-2. Salvador, boa noite, a informação Lima. Chegando a 393, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada da Golf para 4.000 pés, o ajuste no 017. Direita, solo 1219, azul 2795. muito boa noite, é o Chinelo 6310, está no ponto 010, pronto. Chinelo 6310, autorizado, alinhar e decolar, 10, vento 170 graus, 1 vez. Ali decola, 90, Chinelo 6310. Torre Salvador, boa noite, está 31, 3895 também, ponto espera, pronto. 3895, mantém o ponto espera. Tem ele para bandeira nova, mantém o ponto espera, 3895. Manter o 3895? Prisado, alinhar e manter o 0. Alinhar e manter, 3895 no 0. Obrigado. Mil pés, QNH no 0 ou no 7? Obrigado, localizador 4298. Equador 98, complete aproximação, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, grato. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, final ILS X-Ray, pistão 0. 4298, continue a aproximação, aguarde pista livre. É, base da ação alinhado na pista, no capsirão 90, aguardando a autorização para decolar. 3190 da Janela, decolado aos 4:06, chame o controle em 20.8. 208, obrigado, boa noite. Lima 310, contato radar, suba via saída Puca para o nível 350. Subindo via para o nível 350, Chinelo 6350. Lima 313, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, Chinelo 6313. O controle autorizaria para onde já, a direta Aracaju, para o 6310? Chinelo 6310, foi para o Edjamo. A voz de Jamo, obrigado, 6310. Azul 4298, autorizado pouso pista 10, vento 180 graus, 129, altímetro 0,97. Autorizado pouso 10, 4298. Tan 3815, decolado 248, chama o controle de Salvador, 120, decimal 80, bom voo. Obrigado, 2080. Controle de Salvador, boa noite, Tan 3815. Sendo 5, contato radar, sobre a via saída San Bruno, para o nível 340. Nível 340, pode voar Leda ou Mostra, senhor? Cruzado 2, meu pai vem Leda, está 3815. Leda, obrigado. Alfa, chame a Juliette. Eco Alfa, reportaremos a Juliette, 4298, mantendo sua estrutura. A 3815, sube e mantém o nível 320. Recido ao 320, 3815. Salvador, tá 3815? Tá 3815, controle. Vai evitar desvio aqui na nossa proa, sem passar de van na proa 210, proa de morte ou de dente? Juliette, 4298, visual para a puxa. Após o Airbus da Avianca no puxa, autorizado Juliette 01, azul 4298. Após a Avianca, Juliette 01, 4298. O 38 no 5 confirmado, pro de Montiva pelo centro Recife. Muito obrigado, Montiva, o São 38 no 5. Panema 3110, chama o centro Recife em 125.45, alterne 126.85. 255 do BSC, com o trabalho, senhor. 6310 atrás. Vovô. Panema 3-3, chame a torre, Salvador em 1-8-9-5. Salvador em 1-8-9-5, chame a 1-3-5. Salvador, boa noite, chame a 1-3-3 no ILS, visual. Mexe na M3 no 3, vento 180 graus com 10 nós, pouso autorizado, pistão 0. Depois da pistão 0, acelera Salvador, boa noite, vou no 096, ponto de espera, ponto de espera. Acho que eu no 096 mantenho ponto de espera. Ponto de espera. Cinco, chama o centro Recife em 128.35, alterne 125.1. 2235251. No 09 me atrevo, ni arma te pistona ver. No 3 no solo 58, siga via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, passarela 3. 9.000 autorizado, decolar pista no 0, vento 8, 0 graus, no 5 mais. Linha A, decolar pista no 0, vou 09. Médico 00, chama no 208, foi viagem. 208, boa noite, boa noite, 09. Controle Salvador, boa noite. 5974 da Rio transfere. Cruza o 250 para o 160. Com informação, Mike. Boa noite, Rio. 5974, Sony, identificação. Desça via chegada bomba para 2000 pés, Kenya Ground 017. 1017 para 2000 pés, via chegada, autoriza apelo, está presente? Oi, pelo Rio 5974. Está presente, 5974 da Rio. Salvador, boa noite, eu vou 9082, pronto táxi com um minuto 151 na bosta, autonomia 336, alterna Campinas. O táxi, seu retorno no ponto de espera da 10, que negar 0097, gol 9082. 1097, vou chamar no ponto de espera, pronto da 10, gol 9082. Então, 96, chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 1285, boa noite, 096. Boa noite. Gira para o Vapax, vai aí para o One, India and Alpha, report red on hold point, runway 10, QNH 1017. Alright, thank you, apron and the holding point, we'll hold source for 10 American at 230. O 082 autorizado, a linha de decolar 10, vento 190 graus 109. A linha de decolar 10, gol 9082. Papa 974, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. 5974, vai informar estabilizado no localizador. 10, Metro 230. Contato radar, subavia, saída São Romano para o nível 400. São Romano 400. Que esse é o Copa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Airborne at 13, contact from the departure 10.8. Passage 0.8, 9 o'clock. American 230, radar contact climb is via, moment departure to level 360. Mantenha o nível 340. Boa semana, 340, restrito, voo 982. 18, decimal 9, 5. 18, 9, 5, obrigado, até já. Até. Salvador, boa noite, 5974 da Rio. Fui no X-Ray, 990. 5974, QNH no 097, autorizado pouso no 0, vento 1, 80 graus no 59. Autorizado pouso no 90, 5974 da Rio. Good evening, Ocean 6224, radar, Skok Ident, fly direct in tap intersection, descend, achieve tap, descend to flight level 050, after you clear via Bomed 1, arrival to 2000 feet, altimeter 71017. Skok Ident, descending 5050 until we stop, and then we'll descend by to 2000 on 10H1017. Thank you, this one. Enable 126.85. 12545 and 12685, American 237. Tribo 974, no Salas 21, libere a direita, taxi de alfa quilo, pátio 3, posição 06 Lima. Alfa quilo, pátio 3, meia dúzia Lima. runway 6224, you clear ILS X-ray final, runway 10, report step